você não tem. Devolva meu coração, se não me entende bem. Devolva meu coração. Devolva meu coração. Banda 007. Devolva meu coração. Por quanto tempo dura uma solidão? Não sei como existo sem ter o meu coração. Que como um menino fugiu, foi pra você. Tudo que eu quero é uma explicação. Mas se você não tem, devolva meu coração. Se não me entende bem, devolva meu coração. Devolva meu coração. Devolva meu coração. Devolva meu coração. Produção e mixagens Mega Top, DJ Jackson Pancadão. Agora.